toda noite sonha comigo em sua cama. Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe. Você mente pra ela, dizendo que a ama, que é uma mulher perfeita, o grande amor da sua vida. E ela acredita, e ela acredita. Foto nas redes sociais, declarações de amor. Nas redes sociais, declarações de amor.